andrecdesmoral.com.br. O mestre da resenha chegou. Chegou maromba. A novinha da minha rua não quer mais saber de ficar na frente de casa, falando com as amigas. Sabe o que elas gostam de verdade? Sabe o que elas gostam de verdade? Sabe o que elas gostam de verdade? E a novinha gosta mesmo de alisar meu pinto, de alisar meu pinto, de alisar meu pinto. E a novinha gosta mesmo de alisar meu pinto, de alisar meu pinto. Então desce alisando meu pinto. Então sobe alisando meu pinto. Com ele na mão, novinha. Então desce alisando o meu pinto. Então sobe alisando meu pinto. Da minha rua não quer mais saber de ficar na frente de casa, falando com as amigas. Sabe o que elas gostam de verdade? Sabe o que elas gostam de verdade? Sabe o que elas gostam de verdade? E a novinha gosta mesmo de alisar meu pinto, de alisar meu pinto, de alisar meu pinto. E a novinha gosta mesmo de alisar meu pinto, de alisar meu pinto. Então desce alisando meu pinto. Então sobe alisando meu pinto. Com ele na mão, novinha. Tu desce alisando o meu pinto. E tu sobe alisando o meu pinto. André Cedês, o moral de Bicoara.